continuam a ser exatamente os mesmos e o espírito é o mesmo daquilo que me norteou desde há 4 anos, e portanto, para presidir a esta Comissão Política da Conselhia do Partido Socialista. Aquilo que nos norteia, acima de tudo, para além das políticas que nós defendemos, que nós entendemos serem as melhores para a população do Conselho de Oliveira do Hospital, obviamente também nos norteia, portanto, um apoio político, que é disso que se trata, um apoio político a todos os nossos autarcas eleitos, nomeadamente na Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia.